Alfa. Papa Romeo Eco, Mike Oscar, copiado. Aguarde coordenação com a torre. Ok, vai aguardar, Mike Oscar. Papa Romeo Lima, Lima Alfa, senhora de indicação. Vou ir na proa da posição Amã para interceptar a chegada Amã, descendo para o nível 050. Autorizado ILS X-Ray, pista no zero, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-Ray para o 3858, reporta na brigada. Tram 3662, reduza a velocidade para 2109. Obrigado, cruzamento, Papa Romeo Eco, Mike Oscar, 1 no mil pés, ajuste no 008. Autorizado, 1 no 008, mil pés, o Mike Oscar vai cruzar em mais 3. Delta City, boa noite. Voo 1-1-3, 1-0-2 a bordo, 3 horas e 40, está na torre. Voo 1-1-3, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-1-8-95, ajuste 1-0-0-8, bom voo. 1-0-0-8, via Índia e Alfa. 2-5-2, o nome é 1-3-0. Alfa 3-2-0. Como que seu número 3 na aproximação? Para a saída da Eule da Bridge aguardando. Eule da Bridge aguardando, 2. A0051, reduce speed to 2009. Reducing to 2009, A0851. Vai iniciar o cruzamento da 1-0, é como é que está? Chame torre na frequência 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, mais fácil. Salvador, o Papa Romeo, como é que é? Como é que eu acho que é possível? Autorização para cruzamento da decolagem da 10. Projeto cruzamento da lista de decolagem da 10. Reporte para cruzamento da decolagem da lista da 17. Ver como é que eu acho que. Já iniciando o cruzamento, reportará para o cruzamento da 17. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso Luna, meia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5440 no transponder. Dan 3858, complete final, chame torre 11895. 1895, obrigado, 3858. Azure 851, 72,000 feet, QNH1008, clear ILS, CXWay, runway 10, report established. Descending 2,000 feet, QNH1008, and we are to the ILS runway 10, X-ray, contact 2 established. Para onde está a ponte, chame... Controle de frequência 10.8. Prato, no para onde está a ponte, chamada controle, como é que é? Aliança pronto, 3662, desça para 3.000 pés, ajuste permanente. Gol número 3, autorizado a decolagem de pista 10, vendo 090 graus, 119. Livre decolagem 10, na 63. Mike, acho que no farol da barra vai transferir o controle. 3258, chamou? Negativo, senhor. Mike, acho que no farol da barra vai transferir o controle. Gente. Controle, o Eco, Mike, acho que no farol da barra. Salvador, boa noite. 3858, passou externo, trem baixo travado. 3858, continua a aproximação. Vai que vocês propusam. Aguardando, 3858. Nomeia 13 decolado, 51, controle 20, decimal. 208, nomeia 13. 8 e aciona 5433 no transponder. 1-1-8-5, correto, portão 9, chama pronto, chama acionamento. Controle gol no 6-3. O número 6-3, contato radar saída árvore, subo para nível 360. 360 na árvore, 6-3. Desde 662, desça para 2.000 pés e ajuste permanente. Azul 4070, boa noite, identifique-se, cadê Mari, desça para nível 050. Azure 051, complete final and contact the tower, on frequency 118.95. Complete the ILS on tower 118.95, Azure 051. Antres Mene, X-ray, pistão 10, reporte estabilizado. Enche agora a transferência. Back at the other marker with the Yerzana marker, 851. Pesando 58 no solo 54, libere pista pela direita, time solo 219 decimal 9. 219, obrigado. Alô, Salvador, muito boa noite. Eu tô 3858, livrou, tá na sua disputa. TAM 3858, boa noite, táxi Alfa, Juliette 03, é o portão. Alfa, Juliette 03, obrigado, 3858. Enche autorizado, desça para 500 pés, a gente permanece e aponte através do parque de Pituaçu. Através do parque de Pituaçu. Suíte 080 de Cruz 1, anote que o NIT 1008, Cruz 0851. Quem foi lá no Ranoel Antiga, que é o NIT 1008? Doutor Romeu Lima, Lima Alfa, desça para 3 mil pés, ajuste no 008. Firmo no 008. Azul 4070, desça para 2 mil pés, ajuste no 008. 2000-1008, 40705. Seis de 662, complete final, chame torre 1-1-8-9-5. 2-9-5, boa noite. Salvador, boa noite. 3662, estabilizado, bem checado. 3662, que ligar 1-0-0-8, continua a aproximação, reposta no estilo, baixada e travada. 40. 3-9-8. Bono 3-9-8, boa noite. Identifique, chega da Mari e desça para 3 mil países sem restrições. 3.003, vai, Juliano. Professor Salvador, boa noite, é o 3.528, 1.190, na proa de Mari, bem da vida. 3.528, boa noite, identifique, chega da Mari, desça e mantenha nível 1.80. Pesquisa 1.80, 3.528. Beto 0851, on the ground at 58, located only by right, contact the ground, frequency 11-9. Right, right, 219, I will reach 851. Gol no meio, 1-3, chame-se Recife, na frequência 1-288, alterna 1-353. Recife 1288, alterna 1-353, no meio, 1-3. Sou externo, trem checado 3662. 3662, vento de 090 graus, 12 nós, NH 1008, livre de pouso, pistão no zero. Pouso a 10 do 3662. Capitango Whisky Yankee Tango, chegada MAN, desça e mantenha 4 mil pés, registro no 008. Trip 5218, reduza a velocidade para 2209. Reduzindo para 2209, é o trip 5218. Desce e mantenha nível 150. Vai manter 150, trip 5218. Salvador 85. It's 51, go ahead, Salvador Ground. Confirm local time now is 8 tonight. 8-5-1, taxi via Juliet, gate 1-1. Juliet, gate 1-1, out of those 8-5-1. Trip 5218, desse mantenha nível 120. 120, trip 5218. 19 pela direita, 3-6-0. O TAM 3662, táxi via Alfa, reportando seu táxi de Juliette para ingresso. Alfa, reportando seu táxi de Juliette. Confirma chamando para o pushback. Bom, 18, está no gate 09. Bom, no 885, só um instante para iniciar no 09, aeronave ingressando agora na táxi de Juliette, vai parquear até o 19. Quem não me escuta aguardando, por gentileza. 110. Descida nível 110, 3528. Como 8, identifique chegada mar e desça e mantenha nível 120, reduzindo velocidade para 200 mais. Ciência. Chame torre na frequência 11895. Azul 407030 DLS, reforço estabilizado. Tabarro meio Lima, Lima Alfa, de esquerda 140, nessa pro interceptar o localizador. Bom, meu Lima Lima Alfa, da presente em sua navegação, vendo a proa de Duna. Vai tentar a aeronave da Gol e vai iniciar o push no portão 09, ok? Juliette, portão 08. Gol no 885, a aeronave já está com sua retaguarda, prosseguindo para o 111, está livre para o pushback, acionamento, reporta táxi, porém, apenas atento, a aeronave da TAM está ingressando agora, vai prosseguir para o parqueamento 08, ok? Autorizado Recife, nível 090, decola da 110 com curva à esquerda no perfil da saída Conde e após Conde voa via Golf 677 até o destino. Controle 120.8 e aciona 0271 no transponder do Pastor 32. Condições de pouso parar na cabeceira 35, vento 090 graus, 1 norte. Tente aproximar então para 35, vento 090 graus, 1 norte. Eco, Mike Oscar. Gato, vai aproximar para 35, para 3 horas. Na porta, ataque. Tá? Próximo ataque. Salvador, Gol, Webjet 5827, autorização Galhão. Nacional 35. Grato, vai na teoria do litoral, aguarda lá. Está escutando para o Leste Povo também. Gente. 170, chame torre 1895. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Jet 5827, pronto, cópia? Firmo. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 110 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 110 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5446 no transponder. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 110 com curva direita da EL, Leda Bridge, pêndulo 110 é a aerovia, 208 é o controle, 5446 transponder, web 5827. Webjet 5827, correto, portão 4, chama pronto para o SPEC, funcionamento. Amarelos. Esquerda 350, limitado, LOC 35218. 259, confirma, iniciando para o SPEC, funcionamento no 5. Aqui, ativo. Centro. Nós estamos completamente prontos, na rua, guardando a pena, não tem nada. Afirmo, afirmo. Informo que tem uma aeronave agora nacional da 110, um azul. Você pode visar o comitê? Gente, tá vendo o Eco Mike Oscar? Gente, poste nacional da 35, Eco Mike Oscar, consiga na linha do visual. Gente, vai reportar final 35, o visual para o lado. Pastor 32, confirma o POB. 08, a intenção é prosseguir até a cabeceira 10 ou decolagem a partir da interseção hotel, Pastor 32? 090 graus, 139. Livre pouso, 4070. No cruzamento, ajuste 1009, o Pastor 32. 8, desça e mantenha nível 060. 1-8-5 para o táxi, está com 189 a bordo, 3 horas e 58. Galeão, aperta. O Gol no 885, táxi inicialmente até através do meia dúzia, vai adentrar a aeronave da Avianca iniciando o pushback na posição 05, a mesma vai adentrar até o pátio 3. Após a mesma adentrar, prossegue o táxi até o ponto de espera via Índia e no ponto de espera a torre em 1-18-95, ajuste 1009, um bom voo. Com 1009, prossegue através da Índia, depois o Avianca libera. Consegue ver a Índia 19-18-95, a torre igual o Norte de 5. 070, informa o tráfego do helicóptero agora posando na cabeça 3595 com sua aproximação. Ciente, visual. Trip 5218, direita 030, limitado pelo localizador. Direita 030, limitado, localizador 228. Está autorizado? 398, autorizado, ele é sexo e pista 10, reporte estabilizado. Está reportado estabilizado, 398. Tava Tango East, quem é que está? Algo reduz a velocidade para aproximação. Quem é que consegue estar 10? Ativo, 10, isso que é. Seguindo para pouso 10, ok? Três milhas à frente. Subvetor para aumentar o espaçamento, curva à direita para o 150. Direita para o 150, isso que é. Qual confirma a frequência do motor? Torre 1895. 5218 no localizador. 5218, complete a aproximação, aguarde 2 minutos. Gente, 5218, autorizado, LF da 10? Autorizado. Gente, 5218. Alfa. E Alfa vai reportar antes da taxa do Swing. Torre. Lima, Lima Alfa. Lima, Lima Alfa, prossiga. Sinal, trem baixo para baixo. Lima, Lima Alfa, está autorizado o pouso pista 10, vento 090 graus, 1 no norte, informo o helicóptero fazendo táxi a baixa altura para o parte da base. 95 com a sua aproximação. Perfeito, Alfa. Com 398, chame a torre 1895. 1895, confirmo. Confirmo. Boa noite. Esquentando para o localizador, esquerda 060. 060 para o localizador, esquentando. Trip desça para 2000. Descida para 2000 é o trip 5219. Guarau no 8 desça para 3000. Desceu no cruzamento para 8? 1009 reduza para 1809. 1009, 1809, Guarau no 8. Senta, Galeão, copiado. Táxi via base principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, ajuste 1009, agora um bom voo, 6259 da Oxana. Confirmando, 157, Índia Alfa, está comigo, táxi também, 6259, 157 é o POB. 157, copiado. 295, Oxana, 6259, muito obrigado, bom feriado. Tango, Torre 1895. Torre, Salvador, Tatatango, Esquenta. Esquenta, Tango, continua a aproximação. Reposto no externo baixado e travado, que é legal no 009. Estado baixado e travado, Esquenta. Tente, agora de pista livre, Esquenta, Tango. Zero, ok? Lima Lima Alfa no solo, no 2, libere pista pela direita, no solo, 12, no decimal 9. Tudo possível. Juliette, 01, na 4, 0, 3, 0. Lima Lima Alfa, agilize manobras. Tô 398, autorizado pouso pista 10, vento 090 graus, 1, 1 no norte. Livre pouso na 10, 398. 1895. 1895, boa, trip 5218. Torre Salvador, trip 5218, estabilizado em LF. 5218, QNH no 009, continua a aproximação, aguarde pista livre. Bono 009. Aguarda lá.